legal esse negócio, hein? Bem melhor do que pelo WhatsApp, né? Toca aí, vamos ver. Nossa. Toca alguma coisa aí e a gente vai tocar só pra a gente ver como é que fica. Perfeito, ficou bom também, internet. Um blues aí. Deixa eu dar um... Acho que vou aumentar aqui pra mim, que é você, aqui um pouquinho. Isso. Tá bom a bateria aí pra você? Som. A mix é individual. Esse meu tiver baixo pra você, porque pra mim tá alto. É só você aumentar aí no meu canal. Tá bom, tá bom. Do teu já... Agora, no caso, é quando o Everton vira, só pluga o teclado na minha mesa e a gente sai. Isso. Isso. É, aí tem um macete aí. É o seguinte. Vocês, dá pra você adicionar um outro canal, Rádio sabe? Pirata. Pra você controlar individual. Na outra. É, vamos combinar depois dessa semana. E agora, se a gente fizer isso, fica fácil, cara. Porque daí. Você quer que eu consiga. Não faz barulho, né, meu? E ele pode vir aqui em casa qualquer hora, que aqui é tranquilo, minha esposa é tranquilo. Não, fica top. O áudio vai com um pouco de atraso, né? Ó. Sim. E aí depois eu vou te ensinar como é que você cria um outro canal aqui pra ele. Pra... Sério? Ah, não. O que pode ser? O monitoração, vê se tem na sua mesa. Ela tem ali o monitoração, você coloca ela toda para o lado só de você escutar o que está sendo gravado, não sem monitoração. Senão você vai escutar meio duplicado. E aí você confere também a quantidade de sample que está entrando ali, ó. Tem ali o sample rate. Tem o meu que está em 44, que é o mais baixo, e eu estou usando 256, mas dependendo do processador do computador, você põe 500 ou até 1000. Que aí ele vai... Pode ser isso também. Sample rate ali no... Até você se escutar em tempo real. No Ninja. Não. Eu tô escutando em tempo real. É na configuração da sua Só interface. Que depois se ele ela dá não um tem um aplicativo assim, nativo... Não. Configuração da sua... Oh. Não, ela tem sim. É no Reaper. Mas é no... delay de efeito ou de atraso? Espera aí que eu vou lá. É no... Ácio. No... Nas preferências, não. Eu acabei de ir lá e ele vai cortar. É não, não é de efeito, porque o meu efeito está montado aqui. Não é delay de atraso. Eu falo... Espera aí, eu falo, ó. Aí ele dá, só que não atrapalha em nada, entendeu? Ei, ó. Desliga. Ei, para, vamos ver. Não, a sua voz aqui pra mim tá perfeita. Não, então tá bom, também não atrapalha em nada, não. Ah, não, é delay. Sim, sua voz tá com efeito, deve ser da mesa. Desliga. Ei, para, vamos ver. Sua voz tem reverb na sua voz. A sua bateria, não. Se você estivesse escutando e me escutando em tempo real, tá bom. Tirei agora tudo. Aê. Ficou bom? É. Ah, não. Tá bom, tá ótimo. Porque o meu buffer lá, no meu AS, ele já é regulado já pra não dar nenhum tipo de latência. É bem baixinho também. Tá. Pera aí, vamos... Aí, agora sim. Vamos lá, então. Vamos tentar passar o rádio pirata aí. Show, então. Vai lá. Tu começa, né? E aí, ô Jefferson, a questão da câmera daria também pra gente fazer, né? Da câmera... Pelos celulares, né? Dá. Só que daí tem que usar o OBS, caso, né? Não dê problema no processamento do computador. Não, meu processador é então, um i5, acho que ele aguenta, né? Ó. Usar o quê? Não, deixa só ver a música aqui, que eu tô com um monte de música na cabeça, só o comecinho dela. Não, acho que aguenta assim. Ou a gente faz. Ou a gente. Não, eu acho que dá pra fazer. Eu arrumo uma webcam. E eu tenho uma aqui sobrando, só preciso achar. Deixa eu falar, esse computador aqui, ele tá só pra música só. Então não tem nada mesmo. Ah, aqui, sabe? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu puxo aqui pra você, ó. Pera aí. Você viu a ideia que o Everton deu no grupo lá, da gente colocar o baixo, uh-huh, sem baixista e colocar, porque você tem as manhas de fazer os VS, né? Aqui, ó. Vai. Ó. Que aí é melhor. Eu quero ouvir aqui o... Ó. Ouviu aí? Vai lá. Eu acho que a gente conversa, acho que é atrasado, sabe? Não? Acho que sim. Eu acho que a gente não conversa em tempo real. É isso que eu te falei. O que será que é, você acha? É o seguinte, vamos, olha aqui, ó, lá, tá vendo onde tá escrito normal Ninjam? Você troca pra voice chat quando a gente for conversar mesmo, vamos ver se vai resolver.